Maceió AM 1020. Pense agora, você ir à praia e não ter que se preocupar com aquelas gordurinhas. Ou vestir aquela roupa que você tanto deseja. Emagrecer e ter saúde é uma questão de atitude. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O meio mais rápido, eficaz e saudável é você usando o Desintoxá. Perca de 2 a 7 quilos em 15 dias com o seu melhor aliado, o chá Desintoxá. Desintoxá é o chá que vai te ajudar a emagrecer e desintoxicar o seu corpo. Você encontra na Reza. Uma melhor que a outra. Rádio Maceió. Maceió. Todo mundo gosta. Senhora, música e informação na medida certa. Olá, estimado ouvinte. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você tem feito para se prevenir da gripe e do resfriado? Como é que você tem fortalecido o seu sistema imunológico? Você tem apelado para soluções caseiras do tipo, eu tomo um chazinho de alho, mel com limão, chazinho de gengibre. Tudo isso dá um trabalhão, não é verdade? Pois eu vou te dar uma dica. Troque todos os truques que você aprendeu até agora por um só. Cápsula Imune-se da Ecoder. Cápsula Imune-se é o jeito mais fácil de se prevenir contra gripes e resfriados. Com apenas 2 cápsulas por dia, você fortalece o seu sistema imunológico e elimina vírus e bactérias. Cada cápsula contém 500 miligramas de vitamina C, 450 miligramas de própolis seco in natura, 1000 UI de vitamina D, vitamina E, selênio e zinco. Essa composição ajuda o seu organismo a criar uma barreira e bloquear as mutações virais. Cápsula Imune-se não é remédio, é um suplemento contra gripes e resfriados que não tem contraindicação. Você encontra nas lojas Erva Doce e Doce Erva. Clínica Sorria. Especialidades em clínica geral, botox, prótese, cirurgia oral, odontopediatria, aparelhos ortodôntico, estética bucal e clareamento. Clínica Sorria. Cuide do seu sorriso. Conheça nossos tratamentos. Avenida Deputado Humberto Mendes, 796, Centro Empresarial Wall Street, Sala 17, Centro. Vizinho ao Ministério Público Estadual. Fone 98808-7653. E Rua Santa Terezinha, número 4A, quadra A, Santos Dumont. Fone 998339158. Maceió AM. Música e informação na medida certa.